vai, clamorosa, cruza os braços no ombrinho. Lança ele pra frente e desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar. Se te bota maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque dói, um tapinha não dá. Dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, dá uma quebradinha.